じゃないと それでサオバドゥボアンナーのフランタイタンパンチェイスボランドダーオノジェアルナノクエフドセイダモンバルオノジェアルジェアルセイダモンカカカパンチェイスThank you. 14, 119, 83. 2, 5, 6. Controle 132 no meio, no perfil da mão, não tem coisa. Entre 370 autorizado, tá 32 no meio. Alfa 198, boa. controle de Salvador, bom dia, 832-0522 para Prefeitura. na 60, também 90.